Vamos que vamos? Que o som não pode parar. Ah, mão pra cima então. Ah, fazendo a festa então. Batendo palmas em cima. Anunciando um novo dia de alegria, com pássaros cantando a sinfonia. As flores encharcadas de orvalho da matina, que saciam sua sede sonhando com um grande dia. E o vento que sopra lentamente vira brisa, e o sol que ilumina e traz calor a toda a vida que irradia. O dia se põe à tarde na colina, entrega o dia pra lua que descansa pro novo dia. E o mar que é sinônimo de energia, que pros peixes que são mais vida servem de companhia. Quem será ou seria que tudo isso fez me diga? Um novo dia, o fruto do sonho que um dia viria. O mesmo que formou o mundo naquele dia, criou o homem e sua família pra viver em harmonia. Pra que futuramente essa gente o serviria? Como Deus de sua vida, sempre crente no novo dia. Um salve pro rei, um salve pro rei, o nosso superstar, o nosso superstar. Um salve pro rei, um salve pro rei, pro rei. Um salve pro rei, um salve pro rei, o nosso superstar, o nosso superstar. Que não tem outro criador além do Deus, Deus Superstar, o rei. Coloque em esquecimento o Big Bang. A explosão não fez ninguém, sei nem se existiu também. O que eu sei é que existo e foi ele que fez. Me conhece desde o ventre, feito orgulhês. Uma negra assim teve dois filhos, enfim. De cabelo bicharim, eu nasci exatamente assim. Fogo, feijão, não sou pássaro, avião. Minha imagem e semelhança são iguais do teu eterno e não. De um animal irracional, grato sou. Por ter um efeito especial, grato sou. Porque comigo é leal, grato sou. Por me tornar um real, grato sou. Sou em qualquer lugar que eu for, tempo do Senhor. Desde o sete mares até o último dos anos. Mandando um salve pro rei, um salve pro rei. Um salve pro rei, um salve pro rei. O nosso superstar, o nosso superstar. Um salve pro rei, um salve pro rei. O nosso superstar, o nosso superstar. Um salve pro rei, um salve pro rei. Criou o universo, hey! Criou Adão e Eva, um lindo gesto, hey! Chamou Adão e disse: Adão, eu te peço, não coma daquela fruta. E Adão fez o inverso. Desde o início com o homem ele tem andado, abrindo o olho e nos abençoado, ouvindo a voz de quem sempre quis andar sozinho e viu que não dá. Só não dá. Sem buscar um homem fica perdido, sem saber pra onde correr, sem sentido pra viver. Digo, tem que ter um ser sobrenatural e crer. É de ler, isso eu sei, você sabe, sabe o rei. Cada um de nós tem experiências pra contar. De cada luta, meu truta, com vitória que só Deus dá. Desde já, convido você pra se aliar e agradecer ao rei. E viver um novo dia. Um salve pro rei, um salve pro rei. Nosso superstar. Um salve pro rei, um salve pro rei. Um salve pro rei. Um salve pro rei. Um salve pro rei.